cantare un lamento. Meu coração à deriva. Roda, roda, rotativa. Seu olhar é um lamento. A vida é um lamento, tudo é um lamento. E por isso a gente pode xingar a internet, porque é um dos motivos pelos quais nós lamentamos. O que, que eu lamento? Eu sou a Baca e estamos fazendo mais um Desinformando nessa semana, porque sim, né? Porque essas possibilidades existem na nossa vida. Fazer dois programas por semana. Mas é porque hoje temos visitas especiais de amigos muito informados que vão fazer comentários desinformados sobre algumas desinformações da internet. Estamos hoje aqui com o nosso grande amigo, conhecido como Flecha, por aí, na quebrada. Fala oi no microfone, Flecha. Pega o microfone. Ih, gente, problemas com o microfone. Vamos ver aqui. Daqui. Agora tá ligado, Flecha. Oi. Só isso tem pra dizer? Seja mais simpático, Flecha. Só de vez em quando é legal. É verdade, né? Bom, Vaca, é um prazer. Vaca não, aqui. Baca. Como é que é? Baca, gente. Baca? Baca, abacante. Fina flor do paganismo grego. Como é que é? Aquela que faz o culto a Dionísio. Nossa, que bonito que sua mãe te deu, viu, Baca? Obrigada, minha mãe também estava lá curtindo as coisas de Dionísio ali e pensou em Baca, um nome legal. Isso é o que você imagina, né? Vamos deixar minha mãe fora disso. Antes de começar esse programa... Esse programa é baixo, mas nem tanto, né? Ele vai abaixando cada vez mais, mas só quando eu deixo, porque o programa é meu, essa porra, né? Mas vamos começar ouvindo, então, um rock and roll bem legal, enquanto a gente seleciona as piores, melhores coisas da internet para comentarmos. Você vai pôr o quê? The Pusher? Eu vou pôr Steppenwolf. Não, eu ia colocar Don't Step on the Grass, Sam. É legal dessa. Essa também. Vamos pôr essa, então, Steppenwolf. Greetings to you, friends of peace. All right. Thank you for being here tonight. This next number, well, you know about Uncle Sam's Operation Intercept. They hung up 500,000 tourists for about a week or so, and then they scored 3 joints. Big deal. This next one always was and still is dedicated to Uncle Sam. We'll be right back. For smoking of the noble weed, you need much more than him. You've been telling lies so long, some believe they're true. And so they close their eyes to things you have no right to do. Just as soon as you are gone, hope will start to climb. Please don't stay around too long, you're wasting precious time. God damn, Georgia. I said, goddamn, God, goddamn, pusher man. Total war on the pushing man. I'd cut him if he stands, and I'd shoot him if he'd run. And I'd tell him it's my Bible, and my razor in my gun. Goddamn! Ah, oh, the pushing. I said, God damn, the pusher man. Steppenwolf cantando Pusher. Fizemos uma dobradinha de Steppenwolf porque eu gosto de Steppenwolf e a gente ouviu vários do Steppenwolf, por isso. Esse é o Desinformando, falando tudo aquilo que você não precisa saber, mas que é noticiado mesmo assim, contando hoje com a ilustre presença do nosso amiguinho Flecha. A primeira notícia, também pode ser conhecido como inimiguinho Flecha. A primeira notícia é de um físico aposentado que leilou a sua medalha do Nobel. Essa fui eu que escolhi para vocês, tá, gente? É verdade, nosso inimiguinho Flecha escolheu para nós essa notícia. Ele leiloou a medalha do Nobel dele por 2,4 milhões de reais. O físico aposentado Leon Lederman, de 92 anos, decidiu leiloar seu prêmio Nobel, que ele ganhou em 88. A oferta vencedora pela medalha de Lederman foi de $760 mil, 2,4 milhões. Aí você pensa, por quê? Por que ele quer leiloar a medalha do Nobel dele? Mó legal, né? Status Nobel e tal. Isso é muito boa, a motivação. A motivação dele é que ele queria comprar uma casa no estado de Idaho, nos Estados Unidos. Não, e não é que ele queria comprar uma casa, tipo, vou comprar uma mansão em Los Angeles com várias mulheres lá na praia, na Califórnia. Não, o velhinho só queria um lugar pra repousar em paz, né? Em Idaho, e ele tem 92 anos de idade, tipo, ele vai ficar pouco tempo nessa casa, né? E aí ele fez isso, mas o mundo de leilões é um mundo diverso, né? Um mundo diverso. Se leiloa de tudo um pouco. O que você leiloaria, Flecha, na sua vida? Olha, eu não tenho nada de valor pra leiloar, viu? Pra comer de conversa. Eu não conseguiria, não sei. O que eu poderia leiloar? Não sei, eu te perguntei, você tem que responder. Não, não tem o que você responder, não, eu né? Tenho assim. Que, eu não tenho o que leiloar. O que, que eu leiloaria? Então, você leiloaria uma medalha do Nobel, por exemplo? Não, mas o que é incrível desse senhor, imagina, né? O senhor lá é um físico, né? Renomado mundialmente, com o maior prêmio científico. Maior honraria científica do mundo, o cara vai e leiloa pra comprar uma casa, né? Você vê a situação dos cientistas que estão por aí, né? Falando em leilão, tem outro caso de leilão bem bizarro aí nesse mundo. Uma britânica tentou vender em um leilão online um amigo imaginário. A jovem britânica de 22 anos de idade tinha colocado à venda em um leilão no eBay seu amigo imaginário. O leilão acabou, porém, cancelado porque violava as regras do site. A regra, tipo, tem que ser real que você vai leiloar, talvez a coisa isso, né? Tem que existir, né? É, vamos ver. No entanto, antes de ser retirado do ar, essa moça destacou que tinha decidido vender seu amigo imaginário, que tinha um nome, chamava Bernard, após recomendação da sua psiquiatra. Ai, meu Deus. Ela disse que alegou Bernard em um momento de instabilidade emocional. Alegou o quê? Isso aqui tá muito mal escrito, gente. Por favor. A notícia é ruim e é mal escrita. Vamos, pessoal do G1 aí, vamos resolver isso aqui. Mas vocês ficam a dica que o eBay é aparentemente um site sério de leilões. Porque não deixou leiloar o amigo imaginário Bernard. Mas e se ele fosse real? Você mas não pode... O mais legal foi que a psiquiatra dela recomendou isso, né? Os psiquiatras são demais. Além deles tratarem de vocês, ganham uma grana, né? Na verdade, eles é a psiquiatra. Dos seus problemas imaginários. Pensa bem, o cara trata dos seus problemas imaginários e você paga com dinheiro real. Por que ela não poderia leiloar o seu amigo imaginário também e por dinheiro real, né? Isso é na mesma lógica da psiquiatria, né? Não, mas a minha dúvida é assim, se... Porque a gente falou, é um amigo imaginário, mas se fosse um amigo real, ela poderia leiloar? Eu quero leiloar meu amigo real Flecha no eBay. Então, que pode leiloar uma pessoa? Quanto é que vocês dariam aí, gente? Quero lances. Eu acho que o lance podia começar com um real. Não, se ele está se pondo o próprio valor, isso. Você tem o monopólio do preço, então é isso. Não, brincadeira, isso é piada interna. Mas você sabe que nesse programa aqui, em um passado mais ou menos longínquo, eu comentei uma notícia que era sobre aquela moça que leiloou a virgindade. Aquela brasileira, né? É, exatamente. Não deu certo, né? Não deu certo, não deu certo. E essa era a notícia. Porque segundo o cara que comprou a virgindade dela no leilão, falou... Era um chinês. Né? E ele falou que ele sentiu que ele queria um pouco mais de afeto. E ela já chegou falando sobre o pagamento. E ele não gostou, ele pensou, isso, pô, mas vamos ter um jantar aqui de boa, né? E ele ficou bravo, então... O mercado de leilões realmente é uma coisa meio problemática. Tem que ser bem pensado, né, Flash? É, tem que fazer com carinho também. Tem que fazer com carinho. Não pode ser... Não pode ser só comercial, assim. Então eu imagino que talvez quando ela fosse entregar o amigo imaginário, seria todo um processo charme, difícil. Né? Tem que ter um charme. O mercado de leilões é sofisticado. Não é só dinheiro. É, tem uma sofisticação nisso aí, né? É, tem uma certificação mesmo, cara. Mas, enfim, vamos ouvir outra música aí pra pensar sobre essas coisas. Tu vai mandar o quê? Um Rolling Stones eu agora? Eu vou mandar um Rolling Stones. É porque a gente não falou nada e eu tive que colocar alguma coisa. E como eu gosto de Rolling Stones, eu vou colocar. Tá. Qual, então? Você quer escolher alguma? Give Me Shelter. Give Me Shelter. Não, eu ia colocar Waiting on a Friend. Tá falando de friend? Amigo, imaginário. Ligou. Esses são vários links. Eu sou a pessoa aqui que tá sempre pensando na música. O pensamento vai a mil. Muito, muito. Vamos ouvir Waiting on a Friend, depois você escolhe uma, tá bom, Flash? Tá. Gente, fodeu tudo aqui, ó. Isso aqui é um golpe do sistema da internet. Então vamos ouvir outra música que eu quero ouvir do Rolling Stones, porque a que eu queria ouvir não deu, então vamos ouvir outra. Vamos ouvir Brown Sugar. We'll be right back. Rádio Livre Capivara, 96.1 FM. Esse é o Desinformando, em uma edição especial, contando com a desinformação do nosso amiguinho Flecha, que está aqui para comentar as melhores coisas da internet. Vamos começar falando nesse bloco sobre as coisas que caem da privada? Vamos. Caem na privada. Gente, todo mundo já deixou cair alguma coisa na privada, né? Tipo cocô. Você já deixou cair alguma coisa importante? Eu já deixei dinheiro. Cair o celular. Já deixei cair dinheiro. Eu já deixei cair um celular dentro da privada. Eu peguei o dinheiro depois. Você pegou e usou. Eu também peguei o celular, claro. Mas tem uma matéria interessante aqui de uma americana, né? Tem. É pra eu falar? Não sei. Era só eu deixa. Eu vou falar. É, eu achei que era. Você na hora que você falou da minha deixa, eu ia pegar a cerveja. Então eu fiquei meio assim, o que eu faço? Tá. Americana recupera, após 66 anos, anel que havia caído na privada. Essa mulher chama Lodema. Lodema? Lodema Correia, esse aí é nome de brasileiro. É. Ela perdeu a joia após deixar cair no vaso sanitário em 1947. Ó, olha só, gente. A mulher, ela tem 85 anos, né? E o mais incrível é que esse anel dela de formatura caiu na privada em 1947. E quando foi esse ano, um funcionário do departamento de esgoto da cidade dela, nos Estados Unidos, porque essas coisas só acontecem nos Estados Unidos, né? Oklahoma. O cara achou esse ano, depois de quantos anos aí mesmo? 66 anos, o anel. E o mais absurdo é que o anel, ele vinha gravado com as iniciais da pessoa, né? Com L e um N, que é o nome da mulher. E aí, porque tinha as iniciais, uma funcionária da escola, que é na região, falou: ah, eu sei quem é essa pessoa. É a Lodema. Lodema, que parece qualquer outra palavra, não como um nome. Mas, enfim, o nome dela é Lodema. E parece que... eu acho que é dela. E aí a veinha se desabalou onde ela morava, porque depois que ela casou, ela foi embora dessa cidade em que ela morava. Com o marido dela, deixando para trás um anel de formatura lá na tubulação do esgoto, que foi achado. E é isso aí. O mundo é desse jeito. Chegou mais uma convidada especial aqui e vai comentar também sobre o esgoto. Olha, eu acho... aí, galera que está ouvindo a Rádio Capivara, a Rádio Livre, aqui quem está falando é a Lucia, eu acho um insulto você ficar tirando onda do nome da Lodema. Entendeu? Pessoas têm nomes estranhos, entendeu? E elas podem... Gente, eu estou chegando aqui agora já zoando um pouquinho o barraco. Mas um anel de formatura ser achado 66 anos... 60 e quantos anos depois? 6. 66 anos depois. E uma secretária chega e diz: eu sei quem é. Gente, é não ter mais ninguém com inicial LN na cidade. Quer dizer, não só que a cidade é um ovo, como quer dizer que tem uma funcionária que está há 66 anos no mesmo trabalho na escola, que era uma boa de uma... fuxiqueira, que sabia o nome da mulher, onde ela estava e como achar para devolver o anel. Isso quer dizer o quê? A cidade não deve deixe ter... cair o anel. A cidade deve ter 3 mil habitantes, 1.000 habitantes, sei lá. Todo mundo deve conhecer todo mundo aí nessa cidade, aí nesse rolê. Falando em coisas estranhas dos Estados Unidos, que é o locus de coisas estranhas, tudo acontece nos Estados Unidos. Pessoas perdem anel e achado, homens ficam nus em aeroportos, terroristas atacam lá, ETs sempre chegam lá, e sempre alguém de lá que vai salvar o mundo quando tem algum apocalipse, não importa qual for, se é zumbi ou o que for. Mas nós não estamos falando sobre como eles salvam o mundo, e sim como eles destroem o mundo com atitudes escrotas. Por exemplo, essa: mulher é presa por atacar o marido com um par de meias sujas nos Estados Unidos. O caso ocorreu no condado St. Lucie, na Flórida. Essa mulher tem 38 anos e ela foi detida por violência doméstica. Ela foi presa porque ela atacou o marido com um par de meias sujas. E olha só, gente, você acha que ela só deu para ele cheirar as meias sujas? Não. Ela pegou o marido, que é o... Não tem o nome dele. Pegou as meias e enfiou na boca do marido, gente. Ela alegou que colocou as meias na boca do marido porque ele falava palavrões na frente do filho do casal. Eu acho que isso é educativo, entendeu? É uma ação educativa e super válido. Porque a meia tá suja, a boca é suja, e é isso aí, vamos limpar essa boca. Põe Cândida. Minha mãe punha Cândida. Não, acho. Eu só espero. Eu perguntei. Olha, na verdade, essa é uma nova técnica né, de mulheres educarem seus maridos a não deseducarem seus filhos. Né, uma forma de enfrentamento, né, das mulheres em relação... Já que elas não podem, não têm força física, elas pegam o quê? A meia suja, né, enfiam na boca suja do marido para aprender que não pode ensinar o filho a ser boca suja. Só quando o filho crescer. Né? Mas quando a criança não pode. Fala, Flecha, o que você acha sobre esse método educativo? É, eu achei uma boa. Eu não achei que foi tão violento assim, não. Não, pra, né, ser detida por violência doméstica. Tu tava falando hoje que como é que é o tough love. Tough love. Tough love é, gente. Tough quer dizer o quê? Durão, é duro, entendeu? E love é o amor. Ela ama o marido, tem uma família, entendeu? Tudo que fala que tem que ser de amor, é isso aí. Ela quer ensinar o marido a ser um bom pai. Com amor duro. Tough love. Tá, vamos escutar mais uma ou vamos continuar falando? Vamos escutar mais uma enquanto a gente pensa sobre o amor e como ele é duro. Adoro. Vamos ouvir um que eu acho que é do The Who, mas não tem o nome aqui, então vai saber o que vai tocar, né? Lies, lies, la la la la la la. die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder how I'm gonna do. Ain't no cure for the summertime blues. Mama, Papa told me, son, you gotta raise some money. If you wanna use the color, go right next Sunday. When I went to go to work, told the boss I was sick. You can't use the car 'cause you didn't work late. Sometimes I wonder how I'm gonna do. Ain't no cure for the summertime blues. Rádio Capivara, eita, 96.1 FM. Esse é o Desinformando, falando tudo aquilo que você não precisa saber, mas que é noticiado mesmo assim. Tentando entender por que algumas coisas viram notícia. Por que isso é informado? Por quê? Por quê? Por quê, Deus? Por quê? Por exemplo, jovem é atacado por macaco após fazer gesto obsceno para o animal. Isso aconteceu na Índia. Um jovem, ele foi atacado porque ele mostrou o dedo do meio pro animal, tava andando na rua e por acaso tinha um macaco na rua. E ele mostrou pro macaco o dedo do meio. Aí o macaco ficou puto e pulou em cima do cara. Ou seja, cuide do macaco. Ame o macaco. Pessoas que sabem amar os macacos são os americanos, por exemplo. Os americanos sabem amar os macacos de formas surreais. Por exemplo, a americana cria polêmica ao aplicar maquiagem em macaca de estimação. Ela passa rímel, lápis e até batom vermelho no animal, que segundo a dona, o animal adora. O que você acha, Flash? O animal adora? Olha, um animal pode gostar, né? Não sei. A princípio não vejo porque isso gerar polêmica. Além de não ver porque isso deveria ser uma notícia, eu não consigo imaginar porque além de ser uma notícia, ela seria uma notícia polêmica. Sabe o que é o curioso? Isso está sendo publicado, a gente está olhando aqui, gente, o site do G1, tá? Todos vocês sabem que esse é o site da Globo, né? Dos herdeiros do Marinho. E essa notícia gera polêmica, mas o Cunha, que abriu uma franquia de autoescola agora para você aprender a manobrar, né? Isso não é uma matéria polêmica. Isso é uma matéria do Sensacionalista, você viu? E a macaca aqui é demais, né, gente? É demais. Eu tenho a impressão que talvez a polêmica seja porque as maquiagens costumam ser testadas em animais, inclusive em macacos. Jura? Sim. Coelhos, macacos disso. São os principais animais que sofrem testes da indústria de cosméticos. Ah, é? Então... Será que fazem isso? Eles ficam lá baqueando? Aparentemente, não. Acho que eles só colocam dentro, assim, né? É coisa meio zoada mesmo. Injetam, né? Eles colocam no ouro direto do coelho, é um lance meio foda, assim. Ah, é? Mas, aparentemente, essa marca que ela usa não deve dar problema mesmo, porque a macaca usa e nem dá nenhum problema. É, mas eu acho que essa aí é a maquiagem que ela usa, né? Então... Será que ela compartilha a maquiagem dela com a macaca? Eu acho que sim. Ou será que a macaca tem um estojo de maquiagem só dela? Olha, Tainá, se eu fosse a macaca, eu exigiria o meu próprio estojo. Entendeu? Essa história de estar dividindo estojo, meu, macaca, com humanos, é demais. Entendeu? Eu acho que os humanos têm que ter os seus próprios estojos e eu, macaca, teria o meu próprio, entendeu? Porque que é isso? Vai ficar dividindo a minha maquiagem com esse povo? Com essa raça aí? Não, não. Esses humanos são muito nojentinhos. Eu sou muito mais legal. E isso se relaciona justamente com a outra notícia, que é o jovem que mostrou o dedo do meio pro macaco. Então, se sua macaca quer a própria maquiagem, não mostre o dedo do meio pra ela, que ela pode te atacar. Acho que é isso que vai acontecer. Ela vai enfiar o lápis no meu olho, entendeu? Em resposta ao dedo, se eu mostrar pra macaca, entendeu? Então eu acho que assim, o resumo disso é respeito os animais, tá? Separa a maquiagem da macaca, da tua maquiagem, não mistura aí os rolês. E só maqueia a macaca caso ela dê o seu consentimento explicitamente, né? Como quase tudo na vida. Com seres humanos e com macacos também. E cachorros também. Tá, gente? Com cachorros também. Ou seja, não põe roupa no seu cachorro se ele não gosta, entendeu? Ele não gosta. Vamos respeitar os animais, né? Animais, tantos animais nesse mundo. Vamos ouvir mais uma música, então. Que tem a ver com esse tema, né? Eu me perdi na selva de pedra. Eu me Rádio Capivara, estamos aqui em um grande debate sobre a vida, que é uma coisa muito louca. Essa é a minha posição sobre a vida, é muito louco. Começando com mais uma desinformação que gerou nosso primeiro debate. Meias calças ajudam namoradas a passar pelo outono e inverno. Só namoradas, quem tá solteiro não ajuda, só quem namora. Peças coringas do guarda-roupa feminino, as meias calças estão cada vez mais modernas. E sem aquele ar convencional. O que será que é isso? Não sei. Sendo uma ótima opção de presente para as namoradas. Para não, os namorados. Os namorados que desejam deixar a sua gata, cheia de estilo e aquecida no friozinho gostoso da temporada outono e inverno. Por isso, confira algumas opções de modelos na galeria de fotos. Aí tem várias fotos de meias calças aqui para a namorada que é uma gata, tipo zoofilia. Ficar aquecida. Pô, aquece a namorada de outra forma, você não acha? Como que você aquece uma namorada? Dando uma meia calça? Não sei. Mas é uma boa opção a meia calça. Quais são... Essa é uma boa pergunta. 5 dicas pra aquecer a sua namorada. É uma enquete que a gente podia fazer pelo Facebook. Sim, vamos postar no Facebook da rádio. Mas... eu acho que é uma boa, né? Eu queria fazer uma revelação aqui, tava comentando com vocês ontem, né? Você sabia que eu escrevi muito dessas matérias, eu escrevia, né? Ano Sim. passado e tal. Nosso amigo Flash era um redator da internet também. Eu era um redator de sites de desinformação geral. E eu acho que eu cumpria bem meu trabalho, sabe? Desinformava de uma maneira com alta classe, né? Sem você, Flecha. Com desinformações úteis. Isso é possível? Sim, entretenimento é um negócio útil, né? Você se entretém, né? Quer comentar, Lucy? Comenta no microfone, senão não vai dar. Eu como mulher, né, acho que essa história de dar meia calça pra estar aquecendo namorada é... Não rola. Primeiro, você tem que dar o presente antes, pra ela poder sair pro jantar do dia dos namorados aquecida. Porque se ela sair sem meia calça, ela vai congelar as canelinhas, entendeu? Então, tem que ser um presente que não pode ser dado durante o dia dos... Durante o jantar, você tem que... É, dar o presente antes para ela poder já usar durante o jantar e se aquecer. E também eu acho que existem outros caminhos muito mais interessantes para aquecer do que necessariamente comprar uma meia calça. Acho que isso é uma desculpa pro namorado gastar pouco no presente do dia dos namorados, entendeu? Verdade, ele pode comprar um casaquinho de couro, né? Ele pode comprar uma calça. Todas elas que não custam 10 reais como as meias calças. Mas a crise está chegando aí, né, gente? Então, se você não consegue comprar um casaquinho de couro de 500 reais para seu namorado, compre uma meia calça. É melhor do que nada. E ainda tem a possibilidade daquelas meia calças que não custam 10 reais, que custam R$ 1,99, né? Então, assim, são meias calças ainda mais acessíveis para aqueles namorados que estão com a grana curta, em que a crise chegou no bolso, né? A crise mundial. Então, assim, compra uma meia calça de R$ 1,99 e usa a desculpa do aquecer no inverno. O problema é que se você chegar com uma meia calça de R$ 1,99 para sua namorada, você não sabe se vai acabar o seu namoro. Talvez é uma dica de como terminar o seu namoro, né? Isso aí, né? Você compra uma meia calça de R$ 1,99, fala, olha, amor, aqui eu trouxe para você esse dia especial hoje. A crise está feia. Eu fui demitido, não consegui acessar o seguro desemprego mais, mas ainda tenho R$ 1,99 pra minha calça. Não, mas o que eu achei interessante na reportagem foi que é uma situação assim, é só a chamada é muito ruim. Meias calças ajudam namoradas a passar pelo outono e inverno. Então, mais ninguém que usa meia calça vai passar pelo outono e inverno bem. Só as namoradas. E detalhe, porque é um relacionamento heterossexual aqui. Porque os namorados vão ter que deixar sua namorada, que é uma gata, ou seja, isso tá muito estranho, tá? Com estilo e aquecida. E os namorados, né? Como é que eles vão aquecer as pernas? Deveriam indicar meia calça para os homens. Né? Meia calça para os homens. Eu acho. Acho que imagina. Há um problema. Se você é um homem que já usou meia calça, avise a Rádio Capivara. Queremos saber como foi sua experiência e se te aqueceu no outono e inverno. Exato. Oh, demais. Imagina um editor, né, desses sites assim, escolhendo essas matérias. Olha isso aqui, ó, gente. Você vai falar da macaca hoje. Você vai falar da meia calça, distribuindo a pauta para os jornalistas, entre aspas, né? Que vão escrever as matérias, né? Eu fico imaginando a reunião de pauta, né? A reunião, assim, você senta todo mundo numa mesa, né? E começa a dizer, o que é que a gente tem hoje? A gente consegue... falar sobre meia calça. Olha, eu tava com frio hoje. Não, e dessa reunião da reunião de pauta tem uma demais aí do banquinho russo. Que banquinho, cara? É um bong. Que surpreendeu. A reportagem sumiu. Teve uma coisa do sistema capitalista aqui que boicotou nossa reportagem, mas só eu tinha acabado de abrir. Então vamos escutar a música, né? Vamos escutar. Escolhe uma música enquanto a gente pensa sobre a pauta do nosso programa. Não, mas eu quero fazer um comentário sobre isso. A reunião de pauta era a seguinte. Quem patrocina a gente? Ah, a empresa tal, tal e tal. Então a gente tem que colocar eles lá. Vamos fazer uma pauta falando sobre essa marca. Que eu não vou dizer porque a gente não recebe dinheiro pra isso aqui nesse lugar. E me receber isso também não ia fazer porque aqui é uma rádio livre. Chupa, capitalismo selvagem. Libera esse microfone aí, Flash. Mas isso que a Tainá tá falando tem muito sentido, que é exatamente, veja, tá chegando o dia dos namorados, né? Então vamos fazer uma pauta sobre maquiagem de macacas, né? Meias calças, essa ainda foi mais explícita. Ainda falou, né, sobre a meia calça como presente, né? Mas veja, aí fala disso, vai falar de CD, aí vai falar de chocolate, um monte de coisa. E eu também não vou continuar dando a lista aqui, porque daqui a pouco vai parecer que eu tô fazendo patrocínio, patrocínio não sei o que lá. Então vamos ouvir uma música aqui pra gente pensar sobre essas coisas da vida aí, que são esquisitas. Vamos ouvir Smoke on the Water. Come on. One, two, three, four. Yeah! 24 hours ago, I'll be the leader. Run to school, to where to go. What a big banana. Put me in over to bed, take me to the coast. Come on, take me to the coast. Put me in over to bed, take me to the coast. Oh, oh, oh, oh. Well, it's good to be back in England and it's good to see all you again. Take it, dude. Eita, tá dando tudo do pau aqui nesse negócio. Russos, o que os russos fizeram? Nada de estranho, agora é uma coisa meio legal. Os russos acham bongo, conhecido também como bong, eu conheço como bong. Bong de ouro usado por reis para fumar maconha. E ópio, porque isso alterava o seu estado de espírito, é o que diz a reportagem. Arqueólogos descobriram dois bongos, não um, dois bongos de ouro, uma espécie de purificador, purifica sua alma, de 2.400 anos, que eram utilizados por antigos reis de tribos guerreiras para fumar maconha junto com ópio, que era uma mistura, misturava assim, maconha e ópio, para ficar da hora, né? Nas cerimônias. Era um freebase, né? Era um freebase, exatamente. Eles também encontraram outras coisas, tipo taças de ouro, anéis. Eram 3 quilos de ouro que vão ficar em exposição em um museu russo. Os itens foram desenterrados em um local na Rússia onde serão construídas linhas de energia. Imagina que loucura. Os pesquisadores afirmaram que os objetos estavam escondidos por uma espessa camada de barro. Tem que proteger, né? Comenta, gente, comenta. Tô esperando. Eu não vou ler, é muito grande a reportagem, não vou ler inteira, não. É. Testes no interior dos bongos apontaram resíduos de cannabis e ópio, que seriam fumados pelos reis das antigas tribos. Especialistas acreditam que os itens pertenciam aos citas, uma raça de guerreiros nômades que governou grande parte da Europa e da Ásia entre o século 9 a.C. e o século 4 d.C. Mó tempão, né, cara? Porra, E segundo os historiadores aí falaram, esses líderes guerreiros fumavam essa mistura de maconha e ópio para alterar o seu estado de espírito antes de ir para a batalha. Que perigo, hein, gente? Não, que assim, perigo. Você vai loucão pra batalha, né, cara? É ótima essa ideia. Depois de fumar ópio, você vai pra batalha. Me impressiona que eles tenham conseguido governar tanto tempo aquela região com esse tipo de esses métodos de batalha, né? Era 9 antes de Cristo até 4 depois de Cristo. 5 séculos, cara. 9 mais 4. Por que você falou 5 séculos pra mim, então? Mais 1000 anos. Ah, tá. Não. Mas eu acho que essa nossa próxima matéria, ela é realmente desimportante. Paulo Vilhena curte praia ao lado de loira. Sem bong. De ouro. A matéria é isso, acabou, não tem mais nada. Ele tava pegando um sol. Não, tem uma informação que fala que ele tava num lugar que chama Areinha, que é no Rio de Janeiro. E que eles estavam deitados em uma canga. E eles trocavam carinhos. Ó, coisas que quase ninguém faz quando vai na praia, gente. Ficar numa canga trocando carinho com a loira. Isso, é. Uma loira. Mas, também conhecida como cerveja. Carinhos e beijinhos na cerveja, minha loira linda. Adoro você, loira. Ele tem umas informações importantes aqui, que isso é relevante. Ele pratica surf. E tava com a prancha. Mas ele não tava surfando, tava só com a prancha lá. E eles saíram da praia juntos. E ele postou uma foto no Instagram dele mostrando que eles almoçaram no restaurante vegetariano. É isso. Eles comeram moqueca de banana da terra, farofa de castanha do caju, salada com molho de maçã e romã e arroz cateto. É bom arroz cateto. E é isso que a gente sabe sobre o Paulo Vilhena e a loira que estava com ele. Não, o que é incrível é que alguém foi pago para escrever essa matéria, né? E para tirar foto, tem fotos da loira. Tem fotos da loira. Que não aparece o rosto, só aparece o corpo da loira. E o cabelo, porque ela é loira. Vamos comentar então. Gente, o Paulo Vilhena ficou careca, né? Que loucura. Ele tá calvo, né? Ele tá calvo, gente. Esse mundo é muito doido mesmo. É isso, né? Eu acho que a história do bongo é até mais interessante do que a história. Porque é um canal arqueológico e tal, é legal. Ó, eu quero abrir uma outra notícia aqui. Vamos. Parece que ele tá argumentando com ele ela. Ele tá argumentando com ela. Ô, loira. Fica sendo loira aí. Vamos esperar aqui que vai acontecer alguma coisa aqui, ó. Vai aparecer uma música em algum lugar, a gente tem que tomar cuidado. Vai aparecer, não sei onde. Aqui, não, não é. Bom, então eu vou ler a notícia. Vocês lembram daquele programa do Gugu, A Banheira do Gugu, que eles cantavam? Como eles cantavam? Público, canta pra gente! Uba, uba, uba, uba, uba, uba, uba, rei, a banheira voltou. Só que não, segundo a reportagem desse site, que não vai dizer o nome porque não importa. E a reportagem começa com uma referência deveras importante. Dizia Karl Marx que a história se repete como farsa. E eis aí um conceito muito apropriado, com certeza, para a volta da banheira do Gugu, que foi na noite de ontem, não sei quando que foi. Esse jornalista, pelo menos, ele sabia que tá fazendo merda e dá o toque espirituoso, né? Então. Saudosistas se postaram diante da TV esperando rever aqueles doces momentos em que em que Luísa Ambiel, não sei quem é, tentava afogar sem piedade os convidados. Nada disso, porém, aconteceu. Começa que, no lugar dos insinuantes biquínis fio dental e sungas, tivemos modelitos à base de shortinhos, bustiers e calções. É, amigo, tá pensando que a emissora do Bispo é esculhambação? tem que botar roupa, minha gente. Isso não foi eu que falei, gente. Tá escrito isso no site, eu juro. Eu sei que parece que eu falaria uma coisa dessa, mas não fui eu. Concordemos que metade da graça já se perdeu por aí, porque não tá todo mundo nu. O time escute... Isso, não tá todo mundo nu no domingo à tarde, né? Que é a hora ideal pra ficar nu. É, a hora que a TV tem que passar mesmo todo mundo pelado, né? Não, e o melhor é... A reportagem segue, porque são muitas informações sobre esse acontecimento. O time escolhido a dedo por Gugu era a quintessência das subcelebridades. A quintessência. Esse cara tem que vir fazer o programa aqui. Tem Vamos que chamar ele. Convidamos você que escreveu o programa sobre banheiro do Gugu no site da Yahoo. Ai, falei o nome. A força. Venha pra Rádio Capivara com a gente comentar sobre coisas que você escreve. Por favor. As subcelebridades, de um lado, representando os homens, tínhamos Kleber Bambam. Esse cara eu sei quem é. Era ex-BBB. Diego Brazolin, não faço ideia. Marcos Oliver, ou Oliver, não faço ideia. Léo Rodrigues, não faço ideia. Do outro, pela ala feminina, Denise Rocha. Alguém? Não, ninguém sabe. Fabiana Andrade. Não? Ninguém? Indianara Carvalho. Legal esse nome, Indianara, gostei. E Verônica Araújo. Não conheço. Não se preocupe se você não conhece alguns deles. Obrigada, cara. O Gugu também não sabia. Para piorar as coisas, parecia que o pessoal não estava muito afim de entrar no espírito da brincadeira. Uma das disputas, inclusive, foi anulada, porque os contendores simplesmente ficaram em pé dentro da banheira. E daí o Gugu simplesmente interrompeu a gincana para fazer uma longa chamada de um jornalístico da emissora e anunciar uma promoção. Ah, sim, vale lembrar que durante esse tempo todo, Léo Rodrigues, que a gente não conhece, era mantido de costas no fundo do palco, para não estragar a surpresa sobre a identidade do último concorrente. Sabe como é? O sujeito ficou lá feito um aluno de castigo na sala de aula por uns 30 minutos, o que não se faz pela glória de entrar na banheira. A volta da banheira do Gugu só referendo ao que já desconfiávamos. O mundo ficou mais careta e sem graça. Isso vai dar polêmica. É uma sem gracice que tem a colaboração de todos os setores, emissoras, apresentadores, participantes de programa, reality shows, auditórios e espectadores. Explica um pouco também esse clima broxante que o país vive. Comentem, convidados. O que eu queria comentar é que essa música, Uba Uba Uba Rei, fez parte da minha vida. Toda vez que num domingo você ouvia essa música, você lembrava de quê? Da banheira do Gugu. É, eu não exatamente da banheira que eu lembrava. Muito bem. Mas vivia, eu posso dizer que vivia algo ao espírito. Ah, tá bom. Você fechou aí a reportagem, eu ia pedir pra você lembrar o nome aí da... Que eu não lembro, Ambiel, né? O sobrenome dela. Luísa Ambiel, tradicionalíssima na banheira do Gugu. Esqueci o nome, esquece. Vamos lembrar o nome da outra moça que fica um tempão com o Silvio Santos, ficou lá quando o Gugu era. Ah, sim. Aquela morena bonita, gente. Ellen Roche, não, é a loira. Ellen Roche também era dos primórdios. Mas a Ellen Roche, uma morena também era bonita, do Gugu, cara. Uma morena de cabelo comprido, sim, assim. Sim. É, bundona. Que ela ajudou no programa do Silvio Santos. Sim, hoje em dia, né? Até hoje ela faz isso, ela fica naquele... Até hoje, é. E o Silvio Santos, eu tive a infelicidade de ver o programa dele no último domingo. E ele realmente precisa de ajuda, né? Ele não se lembra mais de nada. Ele só sabe fazer piada sem graça agora, ou piada tá machista, mal, ou coisas assim. Ele mal consegue falar, né? É verdade. Eu sei que ele consegue manter aquele programa. Ele consegue manter. Mas, sei que ele consegue manter o programa, porque, porque é o dono da emissora. Da emissora. Por isso que ele consegue manter o programa. Mas assim, essa é uma notícia, assim, que pra quem viveu na época da primeira fase da banheira do Gugu, realmente tem algum tipo de relevância, mas só, né? Alguma coisa assim, tipo 0,0001% de relevância jornalística, gente, pra passar. Mas todo mundo, o Flecha com certeza vai lembrar da Luísa Ambiel, a tradicionalíssima rainha da banheira do Gugu. Tenho certeza. Pra vocês é o seguinte, que não adianta ligar a TV domingo de tarde. Vá ler um livro. Saia, por favor, de casa, passeia no parque. É. Não tem sequer mais a banheira do Gugu, tá? Vai fazer exercício físico, vai liberar endorfina no toma sangue, é bom. Observa com os amigos. Mas não liga a TV, tá? Não liga a TV, porque a banheira do Gugu que voltou não é a mesma. Ou porque, mesmo quando ela era a banheira do Gugu tradicional, onde tinha peito, tinha bunda, tinha mão naquilo, aquilo na mão, aí pode ligar a TV. Essa é a minha pergunta pra você, convidado Flecha. Não, mas eu não posso desconsiderar que algumas pessoas, possivelmente, que estão nos ouvindo, talvez tivesse algum apelo, né? Não por mim, claro, né? Ah, claro, mas, que não. Jamais. Não posso desconsiderar que há algum apelo nisso, né? De audiência e tal. Mas então, esqueçam, tá? Nada de pornografia de tarde na TV aberta, tá? Só na internet mesmo. Tem que pagar na TV fechada. Isso. Ou na internet também, que é de graça. Mas eu acho que é muito louco, porque tem na internet esse vasto mundo que nos leva para um outro mundo que a gente não conhece, assustador. Tem várias listas que mostram como os anos 90 era muito louco e como a TV brasileira permitia coisas que eram surreais. Inimagináveis hoje em dia, né? Inimagináveis, cara. E quando no programa da Xuxa foi aquela banda que cantava em inglês "Don't want a short dick man", que quer dizer "não quero um homem de pinto pequeno". E essa banda cantava essa música em inglês no programa da Xuxa, que estava vestida com aquela roupa esquisita e aquela botona grande, alvo de vários fetiches no mundo. E tinha as velhinhas e as criancinhas pulando e dançando felizes, enquanto a moça cantava "não quero um homem de pinto pequeno". A câmera, os vídeos que rolam na internet, que você pode acessar aí pra confirmar isso que a gente tá falando, os vídeos que rolam na internet, as vozinhas, as senhorinhas, as crianças cantam a letra da música, "Don't Wanna Short Dick Man", alguma coisa por aí. Então, assim, era realmente muito bizarro, velho. Mas isso daí nem é o ápice, é quando o Júpiter Maçã foi no show da Angélica. Aquela é sensacional. Porque é em português, minha gente. As como é que era? Como é que era a música Júpiter mesmo? Maçã, não, como Angélica. Que era a música que ele falava? Ele dizia Eu quero é uma das frases. Eu quero te comer. E aí eu lembro que ela perguntava pra ele assim: "E fala sobre o que a música?" "Sobre como eu quero te comer". Olhando sexy pra Angélica. Sensacional, né? Cara, sensacional. Bom, você que fica abalado aí com o passado da TV brasileira, que ficou frustrado porque a banheira do Gugu não voltou de uma forma que mexeu com você, vamos ver essa versão do Led Zeppelin da música "You Shook Me". "You Shook Me All Night Long". No caso, é "You Shook Me Sunday, All Sunday Long". Tipo, domingo inteiro você ficou me mexendo comigo, cara. Now you shook me, baby. You shook me all night long. I know you really, really did, babe. I think you shook me, baby. You shook me all night long. Estamos ouvindo, eu abaixei porque era o Flecha falando, aumenta, isso. A gente ouviu Led Zeppelin cantando You Shook Me, em homenagem à desinformação que acabamos de falar, que é sobre a banheira do Gugu. E lembramos de algumas coisas dos anos 90 da TV, e lembramos do famoso show da banda famosa chamada Cascaveletes, que canta a música Eu Quis Comer Você. E aqui na rádio nós damos espaço para todos os tipos de músicas de todas as épocas. Então vamos ouvir Cascaveletes cantando Eu Quis Comer Você lá na Angélica. Não, ele não quis comer você na Angélica. ele cantou isso na Angélica. Ele quis comer, no caso, a Angélica mesmo, né? Vamos ouvir para ver o que aconteceu lá com a Angélica e com eles. Quando volto pra casa, minha garota está dormindo. Eu dou um beijinho nela. Vai-me, eu estava sentindo. Eu quis comer você. Gente, Cascaveletes, olha, tudo bem? Tudo bom? São todos do sul, né? Aham. Uh-huh. Todos gaúchos. E agora a música nova, né? É, Eu Quis Comer Você é o nome da música. Olha só, que barato. Como é que tá o grupo Cascaveletes? Tudo certo? Demais. Legal, obrigado por terem vindo. A gente vai pintar no Rio de Janeiro aí pra fazer bastante shows agora. Início de abril. Ah, é? Onde é que vocês podem dizer onde é que vão ser os shows e tudo? Já tá? O nosso produtor tá agilizando essas coisas, não tem. Uhum. Não tá bem certo ainda, mas eu venho te dar um toque daí. Isso aí, telefone pra show. Por isso o sotaque deles, acho barato, sabia? Poxa vida, tchê. É assim lá em Porto Alegre. É assim em Porto Alegre, lindo, acho uma gracinha. E de telefone pra show, você tem? É 250732. Fala com o Vini. Legal, obrigada. Tá. Tchau. Tchê, vamos cantar mais, vamos? Vamos cantar mais com a Vasca Cascaveletes? Vamos, gente. Vamos lá, todo mundo arrepiando. Daqui a pouco a gente de volta. Vai. Yeah. Vamos lá, batendo palma lá no alto com Cascaveletes. Yeah. Dirijo o táxi a noite toda. Só vejo como serão. Garota que quer é garota. Rapaz na contramão. Esse foi o Cascaveletes cantando Eu Quis Comer Você no programa da Angélica, no qual ele explicou para ela que a inspiração da música é que ele quis comer você, no caso, você era Angélica. Naquela fase que ela tinha aquele cabelo enrolado ainda, usava um microfone engraçado e tal. Mas vamos voltar a ser sério aqui e vamos ouvir uma música de verdade legal, escolhida por mim. Mas a cantora que escolheu foi nossa convidada especial, Lucy. Vou pôr uma versão bem longa pra gente poder ficar tranquilo aqui, tá? Ball and Chain, pra gente sofrer agora. Thank you. Love is like a ball in chain. Quem falou isso foi a Janis Joplin lá. Estamos aqui num debate profundo sobre se o amor é mesmo como uma bola, assim, numa corrente amarrada que te puxa para baixo. E falando sobre essa temática, encontramos na internet o quê? Notícias sobre amor e relacionamentos. E aí, dentro de notícias, o que, que eles fazem? Colocam 5 dicas para ter um relacionamento duradouro. 10 dicas para alguma coisa. Como se fosse possível reduzir toda a complexidade das relações humanas em algumas pequenas dicas, em uma reportagem, em um site. Mas, para começar, eu vou falar uma notícia que chama 10 dicas para ser uma mulher poderosa e conquistar um relacionamento maduro. Porque, aparentemente, isso está interligado uma coisa com a outra. Uma mulher poderosa conquista um relacionamento maduro. Quem fala isso é um site da internet que colocou 10 dicas para nós. E nós vamos ver que dicas é essa, né? Na verdade, quem falou isso foi uma jornalista americana que fez um livro que chama Mulheres Poderosas na Cama. Um guia divertido com um único objetivo: resgatar a autoestima e evitar aquelas ciladas amorosas que não levam a lugar nenhum. O primeiro passo... Bom, isso não vou ler, foda-se. Vamos para as dicas. Vamos para as dicas... Que dicas são interessantes. É um livro de 192 páginas, onde essa autora reduziu aqui em 10 dicas para ser poderosa e ter relacionamento maduro. Para você ver como o de nenhuma maneira o livro precisava ser escrito, né? Que podia ser resumido numa página de... Olha, se 192 páginas conseguiu reduzir em 10 dicas, cada uma com 3 linhazinhas, filha. Pra que escreveu o livro? O livro custa quase 30 conto. Eu não pago. Nem eu. Jamais. Primeira dica: seja você acima de tudo. A mulher poderosa é aquela que nunca esquece quem é e nem quais são suas vontades. Então, nada de se reinventar toda vez que está com um homem novo. Você pode até fazer concessões, mas nunca tentar se transformar numa outra pessoa. Eu, particularmente, acho que o fato de isso ter uma dica já é meio triste, entendeu? Você tem que falar isso pra pessoa? Pelo amor, né? Você tem que avisar as pessoas que elas têm que ser elas mesmas. Olha que legal. Né? Assim, tipo, seja você mesma. É uma dica. Ah, pensei que isso já era padrão, assim, básico. A partir disso. Eu... Sabe o que é, eu acho desse tipo de coisa, assim, né? É... Eu já escrevi muito isso, tá? Eu já escrevi também... Quero dizer uma coisa pra vocês, que eu já escrevi pra site de mulher também na internet, né? Com pseudônimo feminino. É... Porque isso aí, esse tipo de subjornalismo, né? Tu consegue fazer pela mera reprodução de trivialidades, né? Mas eu queria falar outra coisa sobre ser você mesmo. Eu acho que ninguém é si mesmo, né? É uma coisa meio, meio que uma viagem. A gente tem uma obsessão por ser a gente mesmo, né? Olha só o que tá escrito ali, né? Saiba qual é a sua... Quem sabe... Quem, me diga o primeiro... Jogue a pedra o primeiro que conhece todas as suas vontades, né? Ah, eu posso mudar de vontade, de repente, né? Exato. É estranho isso aí, né? O que eu acho complicado é que, assim, ao mesmo tempo... do ser você mesmo, pode lhe transformar em alguém intransigente e não aberto a novas possibilidades, a novas experiências. Né? De repente você encontra alguém que é completamente diferente do que você pensou para a sua vida, mas que te desafia e te leva para outras coisas que você nunca imaginava. E aí você vai dizer, não, eu tenho que ser eu mesma, acima de tudo, não posso estar aberto. Não, acho que você tem que estar aberto para a vida, é um processo. E também, mas também não ser um... Eu também acho que aí o que é meio óbvio que a gente falava é que é aquela coisa assim, também não dá para você ser qualquer coisa. Tipo, ah, agora eu sou azul e verde, vou cortar todo o meu cabelo, agora eu quero crescer todo o cabelo. Não, tem coisas que não dá para mudar. Se você cortar todo o cabelo, você vai ter que esperar meses para o cabelo crescer de novo. Então, escolhe bem o que é que você vai fazer para mudar. Eu acho que não, as pessoas não têm que ficar falando sobre isso, na verdade. Eu acho que as pessoas têm que ver suas relações e se encontrar consigo mesmas, se é que isso é possível, e com seu parceiro, de acordo com como a vida vai acontecendo. É como se fosse possível criar uma regra padrão para que todo mundo siga essa regra. Você vai homogeneizar, inclusive, a intimidade das pessoas. Foda-se. Mas essas dicas são justamente isso, né? Essa padronização dos relacionamentos, né? E aí a próxima dica... Não, acho que essa primeira dica eu resumiria assim. Não seja estúpido, né? Assim, às vezes é comum que as pessoas... Não faça merda, né? É, as pessoas às vezes se anulam em relacionamentos por N motivos. Só não seja burro o suficiente pra fazer isso. Acho que é isso, né? Tenta, ou se fizer, não reclama depois. É isso aí. Chupa, joga. Próxima dica. Saiba o que você realmente está disposta a fazer por amor. Mudar de cidade ou ter filhos fazem parte dos seus planos? Se não, deixe bem claro os seus limites e não force a barra para se adequar aos desejos do parceiro. Sabe o que é que eu acho interessante? Assim, você tem... Às vezes o que eu fico pensando é que algumas dicas de fortalecimento, né, para que você seja uma pessoa mais forte, mais decidida, não sei o quê, lhe fecham em si mesmas, entendeu? Elevam o individualismo. Não, o que é que você quer para ser você feliz? Então... Cara, você não tá, eles anulam a ideia de relação. Relação prevê o outro. Relação prevê interação com o outro. Esse outro vai mudar coisas na sua vida. Esse outro vai, de repente, fazer você repensar os seus planos. Eu acho que é isso que a Tainá falou. É você não ser também um bobo pra ser levado pra qualquer lugar, entendeu? E tá, ai meu Deus, cheguei aqui, como, quando, onde, pra quê, como foi, não percebi. Mas ao mesmo tempo também não se ensimesmar. Eu acho que é... Não tem coisa mais chata do que você conviver com alguém que é tão dono da razão, tão dono de si mesmo, tão, ah, eu sei o que eu quero, é isso. que é complicado, você não tem relação, né? O outro não se abre pra você, o outro não se abre pra deixar que essa coisa da vida aconteça. A relação é isso, gente. Interage um com o outro, é um mexendo na vida do outro e aí vê até onde vai dar. E é como se não fosse possível mudar em nenhum momento, né? Você é uma pessoa que você começa a namorar e você tem que ser exatamente igual e pensar exatamente igual até você, sei lá, acabar um relacionamento, né? É, isso aí é uma daquelas receitas de felicidade individualista, né? Eu me basto em mim mesmo, eu sei exatamente o que eu tenho que saber exatamente o que eu quero, eu tenho que saber o que eu estou disposto, o que eu não estou disposto a fazer, em nome de quê, né? É que aí não deve, aí deve ter alguma hora aí aparecer a carreira, né? Porque é o novo culto agora, né? As pessoas têm que valorizar a si mesmas para construir a sua carreira profissional, né? Que é o quê? Para se sacrificar mais ainda por algum capitalista te tirar o sangue melhor com você reclamando menos, né? Sem ter os empecilhos de você ter uma família, de você ter filhos, de você ter relações amorosas, que não numa família também, né? Também. Você não pode, ou seja, você não pode querer ficar com a sua família no domingo, entendeu? Você tem que falar pro seu parceiro o seguinte, cara, não estou disposta a ficar domingo com você, vou trabalhar no domingo, porque eu sou uma funcionária muito exemplar. E é isso. Mas que se... E se eu me basto, pra que eu vou estar numa relação, né? Eu sempre penso assim, ah, não, eu sou feliz sozinha comigo mesmo, então pra que você vai entrar numa relação, né, filho? Se você é tão bom que tá feliz comigo mesmo, vai não pra relação, vai dar trabalho. Não, eu não acho, gente. Né? Tá. Eu discordo de você completamente, na verdade. Não, mas esse negócio de dizer que eu me basto sozinha, não, eu não... Sentido sim, mas eu acho que... Claro, você não vai procurar o outro porque você quer que ele complete a sua felicidade. Não é isso. Mas é, às vezes, também o outro lado da moeda, não é que o outro vai completar a sua felicidade, mas às vezes o outro lado da moeda são pessoas tão ensimesmadas de dizer, não, eu sou ótima, eu sou maravilhosa, sozinha, do jeito que eu... Tá, mas você não vai abrir espaço pro outro. Se você já começa nessa pegada, filho, relação tem que ter algum tipo de interação, eu sempre penso. A próxima dica tem a ver com isso. Pare de pensar no que os outros estão achando de você. Tudo bem que todos nós somos curiosos o suficiente para querer saber o tipo de impressão que causamos. Certo? Errado. Mas gastar muita energia com isso é um enorme passo para abusar da bondade tóxica. Aí tem o relato da própria escritora, entre aspas, desse livro. Não foi fácil. Toda vez que eu começava a imaginar o que a outra pessoa estaria achando de mim, eu me forçava a pensar no que eu estava achando de mim mesma. Sabe? Ai, gente, procura terapia. Não quero nem falar sobre isso. Foda-se. Vamos para a próxima. A próxima é melhor. Lembrando que essas são 10 dicas para ser uma mulher poderosa e ter um relacionamento maduro, o que aparentemente para esta autora está interligado. A dica é a seguinte: não vá para a cama por impulso. Vamos rir agora. Assim, fudeu, né? Todos nós estamos na lama, não somos poderosos, estamos fodidos. E ir pra cama, gente, só com hora marcada. Só com hora marcada, tá, não, gente? Pode ser por impulso. Aquelazinha rapidinha, aquela. No calor do momento, não pode, tá? Não pode. É pecado. Aí ela segue. Não aguenta mais a solteirice? Gente, punheta serve pra isso. Cuidado, nesse momento você está apta a tomar qualquer medida drástica para acabar com essa situação. Acho justo. Eu acho justo. Mas antes de sair da balada com qualquer um, pense: quero tomar café da manhã com esse homem? Pense bem, não é à toa que o ditado antes só do que mal acompanhado não perde sua força jamais. Solução prática para isso: não quer tomar café da manhã? Vai embora depois que trepou. É isso. Não tome café da manhã. Eu concordo com você, Tainá. A minha pergunta é: precisa tomar café da manhã? Precisa ficar até o outro dia de manhã? Eu achei muito estranha a pergunta. Pra mim, a ideia de não vá pra cama por impulso e com isso vai te tornar uma mulher poderosa já tá completamente errado. É justamente, eu acho, o contrário. É tipo assim, guarde o dinheiro pro táxi pra depois. Exatamente. Né? Guarde o dinheiro pro táxi pra depois. Próxima dica. O príncipe encantado não virá porque está ocupado demais cuidando da vida dele. Ai, meu Deus, que medo. Solteira, casada, viúva, não importa. A vida é sua e de mais ninguém. não coloque em terceiros as soluções para os seus problemas, nem responsabilize-os por construir o caminho para a sua felicidade. Pense no seu futuro. Não se iluda imaginando que alguém vai pagar uma aposentadoria complementar para você. Só o governo, pede para o Estado. Diz Elizabeth, você é a única pessoa responsável por si mesmo na vida adulta. Comenta aí, gente. Primeiro, o príncipe encantado não vai vir nunca, né? Sim. Isso não existe. Primeiro. Exato. Porque a vida não é um conto de fadas, a vida é a vida real, baseada em fatos reais. Exato. Não, acho que tá na mesma coisa que a gente já tava falando antes dessa história. Eu acho que é saber também não depositar no outro toda a chave da sua felicidade, mas ao mesmo tempo também não se tornar uma pessoa tão fechada em si mesma, que você sozinha se basta e há um culto ao indivíduo e tal. Acho que é arranjar um meio termo, gente. Nada de levar as coisas a ferro e fogo. Acho que essa daí é a mesma coisa que a gente já tava falando, assim, sabe? Não, e isso, eu acho que colocar isso como uma dica para um relacionamento conjugal, isso é uma dica para sua vida, entendeu? Para sua vida. Não coloque na sua mãe, no seu chefe, no seu trabalho, no seu cachorro, nada. Porque cachorros são lindos, né? Vocês sabem que cachorros são lindos e sua vida fica muito melhor com cachorros. Adote um cachorro. Essa é a minha dica para você. Mas não espere que o cachorro vai te fazer feliz para sempre, nem como namorado e nem como ninguém. Porque cachorros comem sapatos. Namorados podem ser filhos da puta. Também. Namorados também podem comer sapatos. Não duvido. Podem arranhar o seu sofá, comer os restos da sua geladeira. Enfim, são seres inconvenientes. Sujar seu banheiro, né? É verdade. Potencialmente inconvenientes. Então, né, não espere que ninguém vá fazer nada pela sua vida mesmo. Mas eu não acho que isso é... Ah, foda-se. Ah, não, eu acho meio triste, sim. Não, ó, eu a gente espera que muitas pessoas façam muitas coisas por nós, né? Com certeza. Ah, não, então todo mundo que se foda, eu bem me basto, vou se fuder. É meio foda isso aí, eu, né? Eu espero, por exemplo, que a Dilma vete a medida provisória. Veta, Dilma! Veta, Dilma! Veta! Se a gente for pensar, né, é exatamente isso que ele tava provocando, assim. Se a gente for pensar essa história e dizer, ah, não, eu resolvo sozinha a vida inteira. Não, você não vai resolver sozinha a vida inteira. Isso é uma coisa que é preciso você colocar na sua cabeça. Você não pode tudo. Mas você também pode não pode coisas, criar expectativas tão fora da sua alçada. Você também não pode criar. Você só não pode ficar sofrendo por causa delas depois. Ou, na verdade, você pode até criar, mas espero que ela vai trazer uma frustraçãozinha aí no meio, nesse pacote da criação da expectativa. A vida é muito louca. Gente, procura aí o caminho meio. Nessa hora, assim, equilíbrio é sempre bom, véi. É depois bom. Você vê como é que você faz isso aí, pra ser uma mulher poderosa. Próxima dica. Só que não acaba nunca, tô ficando meio saco cheio dessa mulher já. Caras errados não servem para emergências. O que será que é um cara errado, né? Aquele cara é o cara que suja seu banheiro e come seu sapato. O cara errado aí é o cara que segue essas dicas pro lado masculino. Porque na hora daí, o cara só se preocupa com o que ele pode. Ele dá limite pro que ele pode fazer ou não. Na hora da emergência, se você seguir essas dicas, você vai ser a pessoa errada pra qualquer um. A nossa autora, jornalista desse livro escroto, chama Elizabeth, ela falou assim: aquele cara que você não tem nenhum entusiasmo para tomar um chope ou ir ao cinema deve, claro, ser tratado com gentileza, mas não deve nunca ser colocado numa eventual lista de stand-by. Se ele não serve para o momento X, dificilmente servirá para o momento Y. Portanto, não se iluda nem iluda o coitado. Gente, isso é um absurdo total. Stand-by é super útil. Eu vou dar mais uma opinião estranhíssima aqui. Mas, gente, olha, eu acho que essa história de dizer assim, ah, não, a priori ele não faz meu tipo. Gente, você nem estabeleceu nenhum tipo de chance pra pessoa mostrar o que é que ela realmente pode lhe oferecer, entendeu? Você já começa a fazer uma seleção natural a priori, né? Não, tipo, ó, tem que ser loira, dos olhos azuis, com uso sutiã 48, e não sei. Ah, não, gente, é a vida muito mais dinâmica que isso, tem muito mais surpresa. Acho que se a gente estiver aberto às coisas e às experiências, a gente vai ser muito mais feliz do que ficar seguindo essas dicas aí da Elizabeth. Não, ó, pensa bem assim, ó, vocês gostam de filmes diferentes, tá? Então não dá pra ir no cinema. Então isso implica, segundo o raciocínio dessa mulher, é o seguinte: que esse cara não vai te ajudar quando você precisar de uma emergência, só porque vocês não vão ao cinema juntos. assim, é irracional, não faz nem sentido isso. Até não sai, isso tá publicado. Que merda. Isso é um livro, custa R$24,90. Não comprem, gente, não comprem. Depois a gente vai falar o nome do livro pra vocês não comprarem, tá? Fica a dica. A próxima dica é uma dica, assim, não devia ser nem só uma dica isso, na verdade, né? Jamais finja um orgasmo. A mulher poderosa não faz isso, independentemente do que aconteça. Isso é um total desperdício de energia, diz Elizabeth. Especialmente se você sempre desejou ter um orgasmo de verdade. Gente, punheta. Quem masturbação. É, quem não desejou, né? Se você não deseja, aí você pode fingir, tá? Mas se você... Especialmente, se você não desejou, tudo bem, né? Tudo bem. Gente, ó, quem tem problema com orgasmo deve fazer o quê? Masturbação. Masturbação... Que tu acha que tá aí pra isso. Ensine o seu homem a fazer um sexo oral bom. Sim. Porque se você não goza na penetração, você tem outras formas de gozar, cara. O clitóris é uma coisa que prova o quê? Que Deus existe. E que ele era mulher. Por quê? Por quê? Gente, é óbvio que Deus é mulher, porque ele inventou o clitóris. É exato, óbvio, entendeu? Exato. Não só existe, como é mulher. Gente, e é isso que a Tainá falou. Existem outros recursos, né, minha amiga? Outras áreas do corpo que podem ser ativadas para ativar o seu clitóris. Então, assim... Use a criatividade e estimule o seu homem a usar a criatividade dele também. Dizer assim, fio, vamos brincar de outras coisas, usar outras estratégias. Mas é um problema sério isso, né? Porque tem várias pesquisas que mostram que a porcentagem de mulheres no mundo que nunca tiveram orgasmo é muito grande, cara. É muito grande, sim. Eu não lembro agora porque eu vi essa reportagem há muito tempo. Mas era uma estatística, assim, muito grande mesmo, cara. E era por países e tal. Aí eu falei, cara, que isso aí é mó bad, né, cara? Isso aí não é bom pra você. Não é bom mesmo. Então... E sem contar que eu também acho que tem um fator importante que é que... Se você não chegou ao orgasmo, talvez não é um problema só seu, né? É uma questão que se constrói, né? O prazer se constrói coletivamente. Na coletividade. Na coletividade, tá? Então... Vamos relaxar aí e vamos todo mundo gozar. Relaxa e goza. Já diria nossa sexóloga, Marta Suplicy. Aí, a próxima dica é incrível, assim. Brigue na hora certa. Tem hora pra você brigar, tem que ser a hora certa. 1 da tarde não é a hora certa. 1:30 é a hora certa. Por mais poderosa que você seja e por mais maravilhoso que seja um relacionamento, em algum momento vai haver uma briga. O que você não pode é querer incluir nesse momento as pequenas coisas que vinham te incomodando desde a última discussão. A mulher poderosa, requer que você fale sobre essas coisas assim que as acontecerem. Ou seja, nada de preguiça. Não junte motivos para conseguir uma briga maior. O que você acha disso, Plancha? Eu sou um especialista nesse tema, né, de briga em relacionamento, sim. Eu gosto bastante de brigar, assim. Eu acho que é importante. Eu acho que brigar, assim, não, claro, né? Não fisicamente, né? Por favor, né? Mas ter discussões, né? Eu acho que... quem ama, discute. Eu realmente acho isso, viu? Quem não discute é curioso, né? Ter um relacionamento que não tenha discussão. Então eu acho que é normal discutir assim e se discute por várias coisas, né? Com ou sem fundamento também, porque é a vida, né? Enfim, a dica dela é você não ser aquela pessoa que fica discutindo, falando, ah, mas ano passado você fez isso e tal. E por mais que eu, Baca, pessoalmente... não acho que é bom brigar assim, né? Ficar desenterrando coisas de 30 anos atrás pra quebrar o pau. Eu acho um saco essa coisa de querer dizer como que tem que ser uma briga. Assim, uma briga, gente, é uma briga. Senão seria só uma discussão plausível, racional, entre o namorado, namorado, marido, mulher, enfim, essa porra toda. E eu acho que, sabe, é legal. Eu adoro coisas passionais. Eu acho que às vezes é legal quando você tá lá e você... Ah, fica louco, xinga, quebra coisa, fala... Você, ano passado, fez isso. Claro que isso não ajuda a construir um relacionamento maduro. Isso é óbvio, ninguém é escroto a ponto não, de achar... Não, eu acho que ajuda. Não, eu não acho que, assim, ficar desenterrando coisa que aconteceu há 1000 anos atrás, que já foi resolvida, ou superada, é bom. Mas eu pessoalmente, pra minha vida pessoal, eu não gosto de fazer isso. Mas eu acho que ninguém tem que falar sobre como tem que ser uma briga de um casal. Sim. Acho que não existe, não, gente, receita pra felicidade. Olha esse negócio, todos os livros, essas coisas que o povo fica vendendo pra vocês. 10 dicas de como chegar na felicidade, na fortuna, na realização, na não frustração. Pode ter certeza que você vai perder o dinheiro. Você vai pegar o seu dinheiro e tá jogando no lixo. Porque podem existir sugestões de caminhos. No fundo, você vai ter que ter o trabalho de gastar sua cabecinha, seu tempo, sua vida, sua animação, sua motivação para poder construir isso, só com muito trabalho. Acho que essa história de briga organizada é a mesma coisa de você marcar pra fuder, velho. Marcar pra fuder é foda. É pior do que foda. É fuder sem gozar, velho. Marcar pra fuder não rola. Aí a mulher finge, ninguém sabe por quê. É que nem agora dizer assim, olha, nós vamos organizar a pauta da nossa briga. É o seguinte, você tem 3 minutos pra me xingar. Depois do seu primeiro xingamento, eu tenho a réplica de 1 minuto. Você tem a réplica de 30 segundos. Entendeu? Gente, é triste quando você chega nesse nível de organizar briga. Chega um momento, eu acho que pior do que esse é quando você chega e diz assim: eu não vou mais discutir esse assunto com você. Pronto, fudeu, porque significa que o assunto não foi resolvido. E significa que o outro também já tocou foda-se pra você e não quer resolver. Então pronto, fudeu. Conta uma história, relaxa. Eu tenho uma dica sobre briga, tá? É que eu acho que é uma dica assim que... sei lá, é uma fácil de seguir e útil. Se você briga, uma coisa é brigar 3, vamos supor, uma pessoa que briga muito, o relacionamento briga muito, 3 vezes por semana, né? Sei lá, 3 vezes por semana ou 3 vezes por mês é uma coisa. Agora, se você briga 3 vezes por dia, é outra. Então, se você tá brigando, se você tá brigando demais, eu acho que aí é o acender a luz de alerta pra tu repensar o que tu tá fazendo na sua vida ali naquele relacionamento, né? Mas tendo consciência que é normal brigar. Então tu vai brigar 3 vezes por semana. É uma marca suave, né? Pensa bem, a briguinha de segunda do mau humor, a de quarta, né? Do final de semana de sexta e tal. Mas se brigando demais, eu acho que essa é uma dica boa. Brigar é bom, porque ajuda você a estabelecer até onde que você quer, né? E fazer a outra pessoa escutar também o que você quer. Mas se tá brigando demais, né? Aí acho que já é um alerta, assim, pra você parar um pouco de brigar e conversar. Exato. E brigar também tem limite, né, gente? A gente tá falando aqui da briguinha em que o máximo é um insulto verbal, né? Essa coisa de tapa, de violência, não, nada, nada, nada disso. Partiu isso, gente, isso. Para o lado físico, gente. Lei Maria da Penha aí, sabe? Então, nada de achar que é normal, que tapinha de amor não dói. Dói sim, nada disso de levar essa coisa da... Não, mas você quer... É outro jato aí, né? Quer participar? Eu não sei quem é Tainá aqui, ela não quer participar. Mas eu acho que... É que eu tenho um certo afeto por coisas passionais, né? Não que eu ache bom, mas às vezes eu acho divertido. Claro, depois que eu já parei de ser louca, né? É, que é quando, sabe, você não pode bater na pessoa, né? Porque bater errado. Aí você faz o quê? Violência patrimonial. Você quebra as coisas. Se você quebrar coisa da pessoa, aí é errado. Se você quebrar coisas suas, por exemplo, tudo bem. Eu já quebrei, por exemplo, um óculos meu, dando um murro numa mesa, puta da vida, e eu nem vi que tinha um óculos de grau meu, em cima da mesa na qual eu dei o murro, que eu cortei a minha mão e quebrei o óculos. Já quebrei celular, já quebrei tantas coisas numa casa, gente. Porque assim, ó, eu era muito passional, era muito divertido. E eu quero fazer um relato também. Oi, eu sou a Baca e vou contar uma história pra vocês. Eu tive um relacionamento que eram brigas bem organizadas. Não, não era organizada, depois ficou organizada. Porque ninguém aguentava tanta passionalidade numa pessoa só, né? Aí como é que era? Nós tínhamos cada um pedaço de papel no qual nós escrevíamos os pontos a serem discutidos. Em que às vezes havia tempo de fala. Sim, isso aconteceu na minha vida. Isso aconteceu na minha vida e só pra vocês saberem, a gente não tá mais junto, então não deu certo. Então o negócio é passional mesmo, quebra tudo. Não, brincadeira, não quebra. Eu sou super a favor da ideia de que você tem que deixar o outro se expressar como ele é. Então, assim, tipo, eu não sou de quebrar coisas minhas, mas, assim, eu falo pra caralho, velho. Então, a pessoa tem que aguentar. Ela dorme, acorda, aí eu tô lá... Não chega a esse nível. Até porque eu quero interação, né? Então, assim, eu chego, quando a pessoa dorme, eu dou um... Você fala, não, acorda, você tem que me ouvir. Não, tô brincando. Mas acho que não tem modelo, não, pra vida. Tem caminhos, possibilidades, mas... Esse negócio de querer enquadrar a vida num modelozinho do que deve ser melhor e tal, é foda. Tá acabando as dicas, a gente vai pôr várias músicas pra compensar depois. A próxima dica é o seguinte... Não banque a detetive. Mulher poderosa não precisa besbilhotar e-mail, celular ou Facebook do namorado / marido. É claro que a curiosidade é algo intrínseco ao ser humano do sexo feminino. Como que é? Mas o resultado deste ato pode ser doloroso demais. Melhor não, ok? Assim, nesse momento a gente faz o quê? A gente fala pra essa autora: mano, vai se fuder, sua louca do caralho. Eu falaria isso, mas eu não conheço ela, não vou falar. Mas era em inglês, eu falaria em inglês. Fuck you. Bitch, não, isso é agressivo demais. Só o que eu... É terrível a noção de passividade, né? Ao mesmo tempo que ela diz assim: seja você mesma, seja passiva, não procure problema, sarna para se coçar. Tá bom, pra eu ter um relacionamento duradouro, eu tenho que ser cega, ele tem que ser cego também. Todo mundo finge que as coisas não existem, a gente não conversa, né? Não, mas pra mim, o pior, pra mim o pior, antes da piada do nosso amigo Flecha, o pior é que ela fala: é claro que a curiosidade é algo intrínseco ao ser humano do sexo feminino. Assim, primeiro, na minha opinião pessoal, não há nada que seja intrínseco ao ser humano. Aí, ao ser humano do sexo feminino. Então, só mulheres são assim, homens não são. Assim, não dá pra dizer quão errado é essa frase. Eu não consigo nem colocar em palavras meu descontentamento com isso. Só em palavrões. Mas eu não vou fazer isso, então vamos ouvir a piada do Flash. É, sexismo, né, isso aí, né? Porque é como se o sexo masculino, então, e os outros sexos, né, não tivesse curiosidade nenhuma, né? Mas uma piada que eu queria contar em relação... O que me chamou a atenção foi: é melhor não, ok, né? Do tipo assim, quem procura acha, né? Ela tá meio que falando assim: olha, bicho, se você procurar, tu vai achar, né? E isso me lembrou de uma piada que a Baca já escutou, mas a Lúcia ainda não, acho que não. Não sei, porque a gente toma cerveja e esquece do que eu falo, sabe? Mas certamente muitos dos nossos ouvintes não escutaram. Então eu vou brindar vocês com isso. Que é o seguinte, assim, uma vez eu tinha um relacionamento aberto, né? Há bastante tempo atrás. E um amigo meu virou pra mim e perguntou assim: como é que é ter um relacionamento aberto? Eu virei pra ele e falei o seguinte, falei: olha, é igual ter um relacionamento fechado. A única diferença é que você não mente. Eu acho que isso basicamente encerra essa dica idiota. Eu não quero falar sobre isso, tô saco cheio dessa merda. Vamos fazer uma enquete, o que é que você acha dessa dica? É. Última dica, e nome de Deus, acabou. Eram só 10, você viu como demorou? Ai, gente, que é porque trampo, esse né? Tema instiga as pessoas. Não esqueça as amizades. Nenhuma relação amorosa substitui uma relação de amizade. Portanto, mesmo que você se sinta uma mulher completa ao lado do seu parceiro, nunca deixe os amiguinhos dos amiguinhos de lado. Marcar e manter compromissos com os amigos é tão importante quanto um plano de sucesso na carreira ou nos negócios. Apareceu! Carreira! Vamos escutar música, gente? Depois disso, só música. Deixa a jeans, põe Piece of My Heart. Só em homenagem a todo tema. Então, gente, vai escutar Piece of My Heart da Janis Joplin aqui na Rádio Capivara. Yeah, I

gave you a brand new Ford. You said I want a Cadillac. I bought you a $10 dinner. You said thanks for the snack. I let you live in my penthouse. You said it was just a shack. I gave you 7 children. I know you want to give them back. Yes, I'll be done hard. Esse foi o B.B. King cantando How Blues Can You Get. Vamos acabar com esse programa que já tomou um tempo absurdo de nossas vidas. Estamos aqui 2 horas lendo a internet falando sobre essas coisas idiotas da sociedade. Que a gente faz isso sempre, só que a gente faz isso no bar. Aqui tem cerveja, mas né, não é o ambiente do bar e tal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ler as últimas 2 notícias para encerrar essa edição especial do Desinformando, com convidados ilustres como o amigo Flecha e a amiga Lucy. E eu mesmo, estou sempre aqui, então isso não é especial. Para finalizar, uma das duas para finalizar. Dromedário surpreende pescadores ao ser flagrado nadando no mar. Um dromedário surpreendeu, assim, isso é a chamada. Aí a reportagem, que tem 3 linhas, fala: um dromedário surpreendeu pescadores ao ser flagrado nadando no mar. O vídeo publicado por um usuário árabe no YouTube alcançou mais de 8 mil visualizações. O cara postou esse vídeo no domingo. Ele não fala nem aonde é isso, não fala em que mar, não fala não, nada. Mas esse repórter aí, deixa eu te esclarecer, ele tá usando um estilo de reportagem baseado na poesia concreta, tá? Que é a poesia do Ferreira Goulart, que é a seguinte, o cão olhou pra flor... O cão se aproximou da flor. O cão olhou pra flor. O cão passou pela flor. Essa é a poesia. É uma inovação artística, tá? E eu realmente fiquei surpreendido ao ver as fotos do dromedário em pleno oceano nadando. Eu achei uma coisa estranha. Qual é a diferença do dromedário do camelo? Deixa eu voltar antes da sua pergunta. Tan, tan, tan, tan, tan. Na verdade, eu acho que ele está escrevendo sobre a própria experiência que ele teve de se surpreender ao ver um dromedário nadando no mar. Ele viu a foto e fez, cara, eu fiquei super surpreso, super surpreso. Então ele pegou e escreveu a matéria. Que na verdade também pode lembrar um haikai. Né? Um poema pequeno. Na verdade, a matéria é haikai. É uma invenção exclusiva. Eu sei que você não gosta de falar dos sites, mas é uma invenção que o G1 nos brinda. As novas matérias haikai. São só 3 linhas de pura desinformação. É só pro seu deleite estético. É um novo tipo de estético pra desinformação, gente. Eu acho muito bacana. Esse programa é cada vez mais culto. Muito culto esse programa, demais. E também eu fiquei pensando depois, de fato, o que ele poderia escrever muito mais? Ele poderia só dizer em que mar é isso, mas o que mais se diria? Mas nem isso nós sabemos. Ele vai contar quem é o dromedário, como ele foi, chegou ali, sei lá. Gente, tem o lead. Como o dromedário chegou lá? Por que o dromedário está nadando? Quem é esse dromedário? Quem é o dromedário? Entrevista o dromedário, fala com ele. Onde? Quando? Por quê? Gente, as perguntinhas básicas, não tem nada disso nessa matéria. Mas eu acho que, como uma desinformação sensacional, para fechar, que é uma matéria no mesmo esquema haikai, estética haikai de reportagem de desinformação, é essa. Homem vira hit com imagem de hematoma em formato fálico. Um usuário de uma rede social aí fez sucesso porque ele publicou uma imagem de um hematoma na perna que tem um formato fálico. Isso quer dizer o quê? Parece que é um pinto. Pra quem não sabe o que é fálico, traduzindo. Em poucas horas, a foto recebeu mais de 1,2 milhão de visualizações e dezenas de comentários de outros internautas. Essa é, acho que, a maior desinformação de hoje, cara. Eu achei isso incrível. Porque o que é comum é assim, hematoma, o que vira é Jesus. É Nossa Senhora. Passou manteiga no pão, o pão torrou, é Jesus. Agora, é pinto? Ninguém fala. Ninguém vê. É pinto errado. Uma pergunta que não quer calar. Como a gente faz para ter um hematoma em formato fálico? O que é que bateu na perna desse rapaz que deixou um hematoma em formato fálico? Isso você vai ver no próximo Desinformação. Fica a dica para pesquisas pela internet. Convidados, vocês querem dar tchau, falar alguma coisa? Eu quero agradecer a participação de vocês aqui essa tarde, sexta-feira, onde nós estamos desocupados. Na verdade, estamos ocupados, porém não queremos fazer nada. Então viemos aqui fazer alguma coisa que é basicamente igual a fazer nada, que é ficar vendo a internet falando sobre isso. Nós queremos falar com vocês que estão aí ouvindo do outro lado. Enfim, todos vocês que estão nos ouvindo, eu quero agradecer a Baca por ter me chamado para vir para cá. Adorei participar do programa, acho que eu vou vir mais vezes, vocês vão encher o saco por causa disso. Mas foi muito massa. Acho que tem que ter mais programas como Desinformação, sim, pra gente começar do Desinformando. Não, ainda fala o nome do eu ainda assim, falo o nome embora, errado. Agora, cara. Tchau, gente. É, eu acho o seguinte: o programa é muito desinútil. Eu acho que. Eu acho que. Quero agradecer a Baca também por ter brindado essa. Comigo a oportunidade de participar de um programa que é desinútil e de um programa que eu acho que desinforma com qualidade as pessoas, né? E denuncia, né, acima de tudo o jornalismo desinformante, né, as matérias haikai, os jornalistas com tendências poéticas concretistas que abundam literalmente, né, da mídia brasileira, assim. Então, parabéns, Ilbaco, obrigado pelo seu programa. Eu acho que nunca vai faltar material para fazer ele, infelizmente, nos tempos atuais, viu? É isso aí, gente. Esse é mais um Desinformando e não Desinformação, tá, querida? Aprendi, eu nunca mais volto aqui, gente. Tchau. E parece semana que vem talvez tenha mais, talvez não, porque a gente não sabe da vida, né? Talvez tenha 5 dicas para fazer um programa semanal com a periodicidade correta. Vou procurar para ver se eu acho isso na internet. Talvez algum dia as informações sobrepujam a desinformação e a gente tenha que fechar o programa para falar alguma coisa útil. Quando chegar esse dia, eu vou estar morta, eu acho. Mas... enfim, a vida é assim. Vamos finalizar com mais um B.B. King, né, em homenagem aí à sua vida, que foi legal, não foi inútil. Ouvindo Every Day I Have the Blues. E obrigada, convidados, obrigada, vida. É nóis, obrigada, internet, por fazer esses momentos na minha vida serem possíveis. Ah, quem tá ouvindo também, obrigada por ouvir, né? Ladies and gentlemen, how about a nice warm round of applause to welcome the world's greatest blues singer, the king of the blues, B.B. King! Every day I have the blues. Every day. Every day I have the blues. When you see me wearing, woman, and it's you I hate to lose. Nobody loves me. Nobody seems to care. Yes, nobody loves me. Nobody seems to care. Speaking of worries and trouble, darling, you know I've had my share. We'll be right back. every day, every day, every day.